do céu. Lembrei que tudo que vivemos não passou. E pra dizer mais, pensei que temos outra chance de fazer nosso sol brilhar em mim, em você. O tempo não apaga, não desfaz o beijo que eu desejo sempre mais. Não posso esquecer o seu olhar, meu. Eu sei que o nosso amor ainda não morreu. Lembrei que tudo que vivemos não passou. E pra dizer mais, pensei que temos outra chance de fazer nosso sol brilhar em mim, em você. Não desfaz o beijo que eu desejo sempre mais. Não posso esquecer o seu olhar, meu. Eu sei que o nosso amor ainda não morreu. O tempo não apaga, não desfaz o beijo que eu desejo sempre mais. Não posso esquecer o seu olhar, meu. Eu sei que o nosso amor ainda não morreu. O tempo não apaga, não desfaz o beijo que eu desejo sempre mais. Não posso esquecer o seu olhar, meu. Eu sei que o nosso amor ainda. Muito bem, vamos em frente, meu amigo José Manuel Moura, em São Gonçalo, Rio de Janeiro. Valeu, meu irmão, muito obrigado, viu, a todos vocês aí de São Gonçalo. Ah, aí nós temos uma grande parceira, a rádio, exibindo o nosso programa aí. Por gentileza, vocês aí, viu, da emissora de rádio, nossa parceira de São Gonçalo FM, de São Gonçalo, Rio de Janeiro. Por gentileza, faça contato comigo no Facebook, viu. Quero muito mandar alô para vocês aí, tá bom? Meu amigo José Manuel Moura, em São Gonçalo, Rio de Janeiro. Obrigado pelo carinho, tá, meu irmão? É, pelo carinho de sempre, viu? É, meu amigo, deixa eu ver aqui. Erli Rodrigues, em Taiobeiras, Minas Gerais. Em Taiobeiras, nós temos aí audiência muito grande, né? Taiobeiras, Indaiabira, toda a região de São João do Paraíso. Ah, nós temos aí a Paris FM exibindo nosso programa com muito sucesso. Muito obrigado, viu? Aí, meu amigo Valdo Ramos, em Paracatu, Rádio Paracatu Sertaneja, exibindo o Mundo Sertanejo com muito sucesso. Muito obrigado, viu, a todos vocês. A minha querida Cristiane, em Cuiabá, no Mato Grosso. Ô, Cristiane, sempre comigo no Facebook, aí no WhatsApp, né? Cristiane, ouvindo nosso programa em Cuiabá, através da ABC Shalom. Valeu, Alan Sérgio, todos vocês, amigos de Cuiabá, ouvindo nosso programa pela rádio ABC Shalom. Cristiane, um beijo pra você, viu, querida? Muito obrigado, viu? A Ana Paula Vieira, em Nova Ponte, Minas Gerais, também ligada no Mundo Sertanejo. A minha querida Isa Nascimento, em Fortaleza, também ouvindo o Mundo Sertanejo. Muito obrigado, viu? Vamos em frente, quem canta bonito agora, Diego Valadares. A todos vocês, locutores, os programadores, todos da equipe da Rádio São Tomé FM, canta Diego Valadares, cabra danado, vamos lá. O garanhão.

Muito bem, vamos em frente. Ouvimos aí Rafael Silva, nosso amigo de Brasília, pro Brasil inteiro, cantou bonito, Espelho Quebrado. Meu amigo Claudinei Botelho, Rádio Destaque FM, em Santana da Vargem, Minas Gerais. Ô Claudinei, um abraço, muito obrigado, viu, pelo carinho, pela parceria de vocês aí, de Santana da Vargem, Rádio Destaque FM, exibindo o nosso programaço Mundo Sertanejo. Gustavo Lima canta Fui Fiel. Mundo Sertanejo. Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer bom dia meu bebê, te amo meu bebê. Hoje eu acordei me ver a falta de você, saudade de você, saudade de você. Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer bom dia meu bebê, te amo meu bebê. Saudade de você. Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer bom dia meu bebê, te amo meu bebê. Hoje eu acordei me veio a falta de você, saudade de você, saudade de você. Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer bom dia meu bebê, te amo meu bebê. Hoje eu acordei me veio a falta de você, saudade de você, saudade de você. Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer bom dia meu bebê, te amo meu bebê. Hoje eu acordei me veio a falta de você, saudade de você, saudade de você. Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer bom dia meu bebê, te amo meu bebê. Vamos em frente, o Mundo Sertanejo está no ar. Camila Camilo, em Carmo do Rio Verde, Goiás, ouvindo o nosso programa. Muito obrigado, viu? A Márcia Vale, em Cruzeiro do Sul, no Acre, também ligada no nosso programa. Muito obrigado pelo carinho de vocês, amigos do Brasil inteiro. A Ezeni da Silva, em Roda Velha, Bahia, muito obrigado, viu? Rádio Destaque FM também, em Roda Velha, Bahia, exibindo o nosso programaço Mundo Sertanejo. O Samuel Floresta, Rádio Dia HD, Uberlândia, Minas Gerais, também exibindo o nosso programa. Programaço Mundo Sertanejo, Rafaela Rebouças e o Maitá no Estadão do Amazonas, muito obrigado a todos da equipe da FM 104 e o Maitá no Estadão do Amazonas, a Lúcia Araújo em Santa Luzia do Paruá, um beijo pra vocês aí, viu? Muito obrigado pelo carinho de sempre, valeu Gorete Diogo, ô Quinca Cabra danado, abraço a todos vocês aí, viu? Jorge e Matheus cantam Calma. Chore nunca mais, amor.